Bem-vindos! Esse é o Mana Fix Podcast, episódio 4. Hoje é quinta-feira, 2 de junho de 2016. Estamos aqui hoje com uma equipe um pouco ampliada. Temos mais uma vez Thiago Jaquelli. Bem-vindo todo mundo ao nosso podcast. Leonardo de Castro, o Fadinha. Fala, galera. Cauer. Olá. O amigo internauta Wilson. E aí, galera. E o mais novo classificado para o PT Sydney, Marcos Paulo Freitas, o Obama. Fala, galera. É um prazer estar aqui pela primeira vez no Mana Fix Podcast. E eu espero que seja muito divertido e possa entreter todos vocês. E vamos com tudo. Beleza. Hoje na agenda a gente tem a desqualificação do Fabrizio Anteri no GP Manchester esse fim de semana. Nós temos os PTQs regionais e o formato selado de Shadow Over Innistrad. Temos também o último fim de semana com dois GPs Standard. A gente já mencionou Manchester e teve também o GP Minneapolis. No próximo fim de semana continua a temporada Standard com o GP Costa Rica. E vamos falar também com o Obama sobre a ida dele ao Pro Tour e a tentativa de se tornar um Pro Player. GP Manchester. Antes de entrar no mérito do Magic, acho que a maior notícia desse GP foi a desqualificação do Fabrizio Anteri, que segundo a Wizards, ele foi desqualificado por manipulação de deck. Segundo a equipe de cobertura do GP, ele foi pego repetidamente usando uma técnica de embaralhar que deixava uma distribuição benéfica para ele dos seus terrenos e das suas mágicas. Após uma investigação, os juízes chegaram à conclusão que o Fabrizio Anteri estava fazendo isso de propósito e o desqualificaram por ter ganho uma vantagem injusta no jogo. Jaquelli, você que é o nosso juiz residente, o que aconteceu de fato no GP Manchester? Segundo o próprio Fabrizio, quando ele estava sideando para conferir se ele sideou certo, ele estava conferindo o deck dele e nesse processo ele estava separando as lanes que estavam juntas. Isso segundo ele, e na verdade você pode organizar o seu deck do jeito que você quiser antes do jogo, desde que você depois embaralhe o suficiente. E provavelmente foi o que ele não fez, ele não randomizou corretamente, e como foram repetidas vezes, alguém deve ter avisado a equipe de juízes para ficar de olho se ele estava fazendo isso de propósito ou não. E foi pego fazendo essa não randomização. O DQ foi indiscutível. O que vai ser discutido agora vai ser se ele vai ser banido ou não e por quanto tempo. Qual que é o critério que a Wizards vai usar para determinar se ele é banido ou não? Eu sei que todo DQ que acontece em qualquer torneio do Magic, ele vai para uma comissão que analisa e diz se é caso de ban ou não. Agora, os critérios que os juízes usam para isso são meio subjetivos e vai ser uma comissão que vai decidir se cabe ou não o banimento. Fala, Cauê. Essa questão da desqualificação dele, meu entender, tem dois pontos. Primeiro, é o que aconteceu, ponto, tá? O fato dele não tornar o deck aleatório o suficiente através de várias embaralhadas, isso aconteceu. Ele próprio reconheceu que não fazia. E esse foi o motivo da desqualificação, porque causava vantagem desleal lá perante o oponente. Agora, o outro ponto é ele alegar, ou alguém querer alegar, ou a Wizards DCI alegarem, se havia intenção ou não de fazer isso. Tá? Se havia intenção, torna tudo pior ainda. A ignorância e a não intenção não amenizam o fato de que era uma vantagem desleal. Só que um jogador do nível dele, que tem 5 GPs ganhos, todos relativamente recentes, fica um pouco complicado defender e alegar que não tinha conhecimento dessa necessidade de tornar o deck aleatório o suficiente, ou eu não prestava atenção à necessidade de embaralhar o deck, eu, depois de fazer o side, eu fazia a organização das lands, e não me atentava ao fato de embaralhar e apresentava o deck assim para o oponente. Fica muito difícil, eu acho, defender a posição de que era um desconhecimento, qualquer coisa do tipo, pelo fato de ser um jogador profissional com vários resultados de alto nível recentemente, né? Acho que você colocou Dois pontos são muito interessantes para discutir aí. Um é sobre a intenção, que é uma coisa que já tinha chamado minha atenção na declaração da Wizards. Para mim, a parte mais interessante é quando eles dizem: baseados em nossas investigações, chegamos à crença de que Fabrizio Anteri estava fazendo isso de propósito. Como que vocês acham que a Wizards fez, ou no caso de vocês estivessem julgando um mérito desse tipo, como vocês julgariam se o jogador fez de propósito ou não? Um cara que já tem um bom histórico jogador de Magic, um pro player. Eu sou um pouco mais crítico nisso aqui. Eu acho que a Wizards não vai dar um DQ, o grupo de juízes não vai dar um DQ sem embasamento muito forte. Eu creio que sim, que deve ter tido uma denúncia antes, eles investigaram e acabaram dando um DQ. Mas, eu, olha aqui, se você for ler no próprio Facebook do Fabrício o que ele fala, o cara vem me falar que ele não estava pensando. Quando ele tava jogando Magic, quando ele tava arrumando deck, ele tava pensando o que ele vai comer pro jantar, velho. Ah, por favor, né, meu? O cara vai ficar pensando. O cara tá jogando um GP, ah, vou pensar naquilo que eu vou comer pro jantar. Ah, cara, por favor, meu, você tá jogando um GP, você tá sendo filmado às vezes. Você acha que isso é conversa de você colocar no Facebook? Eu acho que isso apenas mais justifica que a decisão da Wizards foi correta. Esse argumento dele, do fato, por que que acontecia, não cola muito realmente. Aconteceu, aconteceu. Ele próprio reconheceu, era até repetitivo, e o que ele disse é que ele não se atentava para a necessidade de embaralhar o deck após essa organização. Simplesmente uma coisa não passava pela cabeça dele. Eu acho muito pouco provável de um jogador profissional não pensar nisso. Mas a pergunta do Tomás, como nós julgaríamos, eu acho que é bastante subjetivo isso. Não sei se tem como ser muito objetivo no caso de houve ou não intenção de se favorecer, ou foi simplesmente só desatenção, como ele alegou. É, objetivo ou não, o julgamento tem que ser feito, até como o Jaqueline disse, para você verificar se o jogador vai ser banido ou não, a E a parte da extensão, né? intenção vai ser levada em conta. Tenho certeza que a suspensão para um jogador que fez de propósito seria muito mais severa do que para um jogador que fez isso por distração. E para ser honesto com o Fabrício, ele falou na publicação dele no Facebook, que a gente vai colocar o link nas notas, que muitas vezes depois do jogo 1 ele está preocupado com o tempo que está sobrando na rodada e por pressa muitas vezes ele vai apresentar o deck sem embaralhar de maneira apropriada ou às vezes sem embaralhar de maneira alguma, o que obviamente está errado, mas é o que ele está declarando aqui sobre os motivos dele. O DQ é inquestionável, né? Sem Como o dúvida. Jaqueline comentou, o fato aconteceu. Ele obtinha uma vantagem desleal através desse método. A intenção ou não, que é o ponto mais polêmico, né? E difícil de julgar. Normalmente, esse tipo de punição nesse meio das pessoas que já são pro players e tudo mais, não é uma coisa que aconteceu só nesse GP, já é uma coisa que deve ser recorrente de bastante tempo, e daí os próprios jogadores alertam o juiz para eles ficarem de olho. Se a gente for lembrar, acho que foi o Saito que foi banido, né? Na partida específica na qual ele tomou essa punição, e daí resultou no banimento, foi uma coisa bastante questionável. Se ele estava fazendo isso tal ou não. Então ele foi. Os juízes estão ficando de olho para quando ele der uma brecha, ser pego, tomar o DQ e daí ir para o julgamento. Então provavelmente o que aconteceu com o Fabrício é a mesma coisa. Ele já deve ter um hábito de fazer isso, que foi alertado para os juízes e calhou de acontecer nesse fim de semana agora. Mas olha, você não concorda comigo que a Wizards está batendo nessa tecla de evitar cheating, evitar o jogo injusto? Faz algum tempo para cá que eles estão pegando pesado, estão sendo mais firmes nisso. Aí o cara vai não embaralhar direito o deck, entregar, apresentar o deck sem embaralhar direito repetitivamente, depois de ter olhado e organizado o deck dele e falar que isso foi apenas desatenção. Eu acho no mínimo suspeito. Ah, tipo, a Wizards está tentando pegar todo mundo que faz isso, só que num torneio de 1.700, 1.800 pessoas é praticamente impossível você tomar conta de todo mundo. Se fosse uma pessoa random numa mesa 50, 60 e fizesse isso uma vez na vida sem querer, possivelmente era só DQ, ponto, nada vai acontecer. Mas para chegar nesse nível, deve ter sido alguma coisa. Pelo menos foi recorrente por algum tempo. tem os dois lados, que esse é um cara muito importante para o Wizards, porque ele é o líder nos pontos de GP desse ano, o que dá uma vaga para o Mundial, fazendo dele ser muito importante para a maior ferramenta de divulgação do Magic, que é o Pro Tour, mas ao mesmo tempo ele tem um risco envolvido muito grande como um cara que está debaixo dos holofotes para o Wizards. Se ele for visto como um cara que é nocivo, a empresa não vai querer correr esse risco de mantê-lo repetindo esse comportamento e dando uma impressão de impunidade. Então, acho que é uma decisão muito chave da Wizards e certamente não foi tomada de uma maneira leviana para desqualificar um cara desse porte. Um outro ponto sobre isso é que o time do qual ele estava fazendo parte, o time Eureka, divulgou um comunicado no Facebook, no Twitter, através do Joel Larson sobre esse assunto, né? Foi um comunicado relativamente pesado, a gente pode adicionar nas notas. Ele foi afastado e suspenso do time até que a Wizards DC conclua a investigação. E eles disseram que suportam totalmente a decisão da Wizards da DCI. Vão suportar também qual for a decisão quanto a banimento ou não, quanto tempo for. E que recentemente eles haviam contestado o Fabrizio Anteri quanto a essa questão. Internamente, na equipe, eles tinham contestado ele quanto à questão de manipulação de deck. E que ele tinha negado isso veementemente. E que eles consideraram essa desqualificação no GP por esse motivo como uma quebra de confiança. O próprio time dele tem informação muito melhor do que a gente, sem dúvida, convive mais com ele, treina junto com ele, enfim. Se manifestou sobre isso e tomou o lado da Wizards e da DCI, né? Perfeitamente. Mais alguma coisa para adicionar nesse assunto? As informações que eu tenho em relação ao Antares são faladas pelos jogadores que participam, né, de GP, de Pro Tour e assim, né? As pessoas com quem eu tenho contato, elas apontam realmente essa desconfiança que o time dele tem aí, é porque realmente há, né, rumores e falatório de que ele faz o que o pessoal chama, né, de estacar deck e afins, e tipo, ele foi pego nessa questão, que teve, acho que teve até comentário no Twitter também do Seth Mumfield e do Pascal Maynard, parece que eles deram alguma tip, né, deram as dicas para os juízes, falaram o que ele estava fazendo. Na verdade, ele foi pego pelo que ele fez com o baralho dele, mas há, né, acusações de outros jogadores, né? Obviamente são coisas que eu não tenho como provar, mas é só o que eu ouço, de que ele faz no baralho dos oponentes também. A questão de jogar lendas no topo, por exemplo, o Pedro Carvalho, né, brasileiro, o Rorix, ele já jogou contra o Anteri várias vezes. E sempre são jogos em que ele relata que ele, na verdade, não joga. São jogos de mana flood e coisas afins. E tem outras pessoas do time também que são revoltadas, que assistem os jogos enquanto ele tá jogando e sai da mesa porque, tipo, olha assim e fala: eu tenho certeza, ele fez lá a mágica dele, mas é uma coisa que até hoje ninguém tinha pegado realmente. A questão é que agora alguém viu o que ele estava fazendo e indicou, e realmente não foi por acaso que os juízes estavam em cima dele, não foi por acaso que ele foi pego no primeiro round, né? Porque ele tem três buys, no quarto round, logo de GP, ele foi pego. Então, é uma questão muito complicada. Em relação à comunidade, tem já uma certa caça às bruxas em relação ao Antério. Não é à toa que o time dele mesmo já estava perguntando sobre isso, né? Acho que isso pro time dele fazer isso é porque era proposital mesmo. Provavelmente a investigação da Wizards vai passar por isso, né? De consultar várias pessoas ligadas a ele, que jogaram contra, ou do time e tudo mais, para poder levantar esse tipo de dado, né? Sim, eu acho que isso vai ocorrer. Vai haver uma investigação geral, eu não sei até que ponto, quanto eles levam em conta, né, a opinião dos jogadores em si, né? Eles devem ter uma base de confiança já em jogadores que estão há tempo na estrada e no Pro Tour, Mas realmente, se ele foi pego e se os juízes já estavam em cima dele, não foi porque ele fez isso pela primeira vez, não. E esse relato dele, eu acho que ele provavelmente tinha que se manifestar publicamente de alguma forma, dado que ele é uma figura pública, e essa foi a forma que ele achou de passar uma impressão, ao meu ver, uma coisa mais suave. Eu nunca joguei contra ele, tipo, nem nunca sequer falei com ele ou coisa do tipo, mas o feedback que eu tenho de dentro do pessoal que joga é que ele tem umas atitudes meio suspeitas. Então agora vai ser investigado por causa disso, né? Continuando então com os eventos do último fim de semana, a gente teve onde aconteceu esse incidente do Fabrizio Anteri, o GP Manchester, tá, que foi vencido pelo Rafael Levy, jogador que está no Hall da Fama, com Green White Tokens. E esse top 8 teve uma mistura interessante de tokens, decks de company. Não sei se teve alguma coisa surpreendente, tá? Mas o Rafael Levy venceu. Acho que um dos maiores pontos de conversa foi sobre a base de mana e as maneiras que ele tinha para jogar uma das cartas-chave do deck dele, que era a Chandra Flamecaller, que ele tinha duas cópias. E aparentemente a única maneira que ele tinha de conjurar essa carta era com as quatro Wolf of Nissa que ele tem no deck dele. Obama e Fadinho, o que que vocês acham? O Tomás, Fala. deixa eu comentar uma coisa antes, só antes do pessoal do Standard, profissionais do Standard aí adicionarem algo. Mais uma vez é bastante difícil comentar sobre os GPs, porque não teve streaming de novo. A Sim. Wizards falhou na cobertura novamente. Foi uma cobertura quase inexistente. Teve um mínimo de cobertura de texto e nada de vídeo. A maior surpresa desse GP foi exatamente essa Chandra Flamecaller no deck do Rafael Levy. E zero montanhas, né? Zero terrenos que geram vermelho. Olhando as outras listas, eu também não vi nada diferente, tirando o deck do Saito, o R Flyers. E mesmo o deck do Levi não tem muita coisa diferente, só essas duas chances. Elas são surpreendentes porque não tem nenhum terreno que gera vermelho na base de mana dele. A surpresa maior é essa. Olha, sobre a questão da mana base, eu tive olhando também. Seria muito engraçado se uma das justificativas para essa mana base ele fizer, no artigo que ele provavelmente vai fazer, ele declarar que, bom, a mana base foi com as lands que eu tinha no momento, não tinha land vermelha, ou então eu usei a Chandra para completar dois slots no deck e achei que dava para jogar ela só com o Wolf of Nissa. É, eu acredito que ele achou que dava para jogá-la só com o Wolf of Nissa, parece para mim uma afirmação, mas eu tô até agora procurando tipo alguma correção da Wizard que essa base de mana não é só verde e branca e que ele só usou esses quatro Wolf. O nosso. Eu acho que essa matemática não bate. Na verdade, eu vi alguém citar alguma coisa. Tipo, normalmente o grande matemático do Magic é o Frank Carsten, Francarce. né? Eu acho que ou o Carsten se manifestou em algum momento no Twitter falando disso, ou alguma conta relacionada, mas esse número aqui tá meio off para um deck de 60 cartas, né? Mas, tipo, no final das contas, o cara levou o torneio e ele tá no Hall da Fama, né? Então, alguma coisa certa ele fez. É, Tomás. quem somos nós, né, para discordar disso? Tomás, diga. Tu que é o estatístico residente do podcast, acho que numa conta muito simples que a gente pode fazer é que ele tinha quatro cartas que permitiam ele resolver a Chandra e tinha duas Chandra. Então, ele tinha o dobro de chance de comprar uma carta do que comprar uma Chandra. Na verdade, se você for, você está falando que a chance entre essas seis cartas de uma Wolf vir antes da Chandra, a chance da Wolf vir antes é o dobro da chance da Chandra vir antes, né? Se você for Isso. pensar, a primeira que ele vai comprar. O que Isso. eu vejo nessa base de mana é que é como se o Wolf of Nissa fosse a única filter land que gera vermelho que ele usa. É como se ele tivesse quatro filter lands no deck, que podem gerar duas vermelhas. E ele está garantindo isso na Wolf of Nissa, que De uma certa forma, também é uma das poucas cartas que dá seleção de card para ele. E também é um dos poucos one drop, seria o único one drop no main deck dele. Tem um artigo clássico do Frank Carsten sobre quantas lands de determinada cor o teu deck tem que ter para gerar X manas de determinada cor em determinado turno. A gente pode colocar nas notas também esse artigo, porque provavelmente dá para extrapolar ele um pouco para essa questão. Isso daí é o tipo de coisa que parece mais provável ser um erro de digitação da pessoa que escreveu a lista dele ali naquele site do que ele realmente ter usado dessa maneira. Uma pergunta, será que ele não acha que a base de mana desse deck é tão ruim para um deck GW que ele não queria torná-la ainda pior adicionando, sei lá, 9 fontes vermelhas ou qualquer coisa do tipo? E aí ele achou que era melhor fazer assim? Eu acho que se ele acha isso, é mais fácil não usar a Chandra. É a conclusão lógica, eu acho. Porque o que ele está fazendo é adicionar inconsistência no deck. E fazer esse encantamento num field cheio de Domoklos Command, ele deve pensar na Chandra com ela como um combo de duas cartas, né? Faz o Wolf e já faz a Chandra seguido, né? É que mesmo com no field cheio de Dromoka Command, você fazer um Dromoka Command pra ele, o cara sacrificar o Wolf of Nissa, é um pouco difícil você acreditar que o cara vai. Eu acho que o jogador que tá usando o Wolf of Nissa saiu ganhando nessa troca aí. É, justamente, porque é difícil você pensar que você vai, pô, mandar ele sacrificar um encantamento, o cara vai sacrificar o Wolf of Nissa. E é difícil o cara que tá jogando de Dromoka Command pensar que vai, eu vou ferrar com a mana dele pra ele não fazer a Chandra. Isso o oponente sabendo da lista, né? Porque se você senta no blank, você não vai imaginar que o cara depende só do Wolf of Nissa pra castar a Chandra. Isso, aí não, a partir do momento que você conhece ali. Aí que tá. Se tu toma um Dromoka Command, tu tá com a Chandra na mão, aí, e um dos modos do Dromoka Command foi sacrificar o encantamento. O outro modo, automaticamente, do Dromoka Command foi descartar uma carta. Tu não vai resolver a Chandra. Peraí, gente. Dromoka Command não descarta a carta. Não, não. A lógica do Kaur é que se você destruiu o único Wolf of Nissa que o cara tinha, a Chandra na sua mão foi efetivamente descartada, já porque ela não pode mais ser usada. Ah, não. Tá. Também existe o ponto de que ele jogou pela primeira vez nesse torneio com essa lista, e os oponentes dele claramente não sabiam que os Lost of Nissus eram a única maneira dele de castar a Chandra, e não usariam o Dromoka's Command para destruir o encantamento dele, porque, basicamente, quem é que vai imaginar que ele só tem aquilo ali para passar, para jogar a Chandra? Sobre essa sua afirmação, Fadinha, quais são as outras utilidades para as quais as pessoas normalmente colocam Wolf of Nissa no deck standard? É para adicionar consistência, para poder achar melhores cartas do deck, para achar mais as melhores cartas do deck. Sim, e ele continua tendo essa funcionalidade e colocou uma pimenta a mais de conseguir castar uma Chandra. Agora, sim, a outra pergunta que eu tenho é, pensando que a Chandra é o drop mais alto do deck dele, é o topo da curva dele, e é um deck, é um green-white tokens. O efeito da Chandra nesse deck é tão game changer assim para justificar essa tech estranha? Aí é que tá. Na minha opinião, não. Por isso que eu falei que é mais fácil não usar a Chandra. Olha, a única razão que eu consigo ver da Chandra nesse deck é que fica faltando ele dar os últimos pontos de dano e aí faz a Chandra, coloca os elementais lá e ele pretende resolver o jogo assim. Eu acho que nesse deck ele deve estar usando a Chandra mais até para matar os decks de bicho, cara. É o que eu tô acreditando que ele tá fazendo. Ou pode ser no Mirror também, né? Pô, mas aí main deck? É, pode ser. Pô, mas olha quantos Green White Tokens que não tinha e quantos Bunt Humans que não tinha. Uma Chandra -3 limpa. Se você vê que o field basicamente é tokens e humanos, provavelmente o main deve estar certo. Olha, eu não sei ao certo como é que é o Mirror de Green White pós-size. Mas, dando a opinião do, por exemplo, eu normalmente jogo de ramp e eu tenho Chandra no deck. Normalmente Chandra... ou sempre? Tá, sempre. a Chandra contra o Green White Tokens, ela é muito ruim. Eu não sei como é que fica a configuração do deck pós-sideboard. Mas, ao meu ver, ele colocou a carta num lugar que algumas outras pessoas estavam usando Tragic Arrogance. E no site ele ainda tem mais duas Tragic Arrogance. Eu acredito que ele quis realmente matar bicho, mas com um plus. É o que eu acho que ele quis fazer aí. Parece para mim também, porque o pior match do GW são os decks de Cryptolith Rise. Decks contra quais a Chandra seria muito boa como uma cólera, simplesmente. O mais engraçado disso tudo é que, como ele foi campeão do GP, parece que essa decisão, essa decklist dele faz todo sentido, né? O título validou essa escolha de jogar a Chandra sem fonte vermelha, só com Ulf of Nissa. Tem que esperar o artigo dele para ver o que ele vai falar sobre isso. Acho que vai ser muito legal se sair o artigo e aparecer que tinha um erro na decklist. Mas eu, ao mesmo tempo, eu não vejo que isso tenha validado nada, porque a gente está aqui, em geral, criticando ou duvidando da decisão. Sim, eu não acho que valide também. Eu falei que parece que valida. Não, de Dá a maneira alguma. entender. Eu concordo que não também. A gente está tentando arrumar alguma explicação lógica. Só tentando entender, ver todas as possibilidades que justificariam e ver se alguma delas faz sentido. Isso, Pois mas é. tudo isso só porque ele ganhou o GP. Se tivesse ficado lá em top 64, ninguém ia estar dando bola nenhuma. Sem dúvida. Sobre o Rafael Levy, teve um cara que perguntou para ele: por que tu colocou duas Chandras na tua lista se tu não pode resolvê-las exceto com o Ulf of Nissa? E ele respondeu: tu respondeu a tua própria pergunta e um sorriso. E no top 8 de Minneapolis, a gente teve 5 decks de humanos no top 8 de Minneapolis. Por que essa diferença tão grande de um torneio para o outro e qual dos dois que é a melhor representação do Field do Standard? Na minha opinião, é porque os decks de Humans são muito bons contra os decks de Cryptolith Rise, que estavam bem populares na semana passada e devem ter sido bem populares nesse GP. Olhando o top 32, eles são bem parecidos os dois fields. Tem uma grande quantidade de tokens, humans e deck de Cryptolith Rites. E alguns control para segurar isso, mas eles não são tão diferentes assim, apesar do top 8 ser diferente. E sempre tem um deck de controle, né? Tipo, o BW ou o Grixis. O Oi não conta, tá? Pode ser com qualquer deck. Então, Não, ham sandwich. o A Oi. teoria do ham sandwich, sanduíche de presunto. Tem um ponto ou outro que difere, né? Tem o deck vermelho e azul do Lamog. São os pontos meio fora da curva, não são partes do metagame, né? Olha, falando ainda sobre o Owen. Provavelmente, se ele escolheu esse deck, é possível que esse seja o melhor deck do momento, assim, baseado no histórico de decisão de deck que ele tem. Na verdade, o João, né, que é do nosso time, ele na semana passada estava me falando que recomendava que jogasse esse final de semana de Bunch Humans, realmente. Mas ele falava que a incógnita dele do match, de qual match seria muito difícil, era em relação ao BW Control, realmente, que tem lands, tem as remoções todas aí. E essa presença do Oi, por mais que não seja surpresa, e realmente acredito que qualquer coisa que você desse na mão dele, ele iria desempenhar bem, normalmente ele joga com o melhor deck. Então, essa aí parece ser uma boa escolha realmente para quem vai para Costa Rica, tá? Na terça-feira, agora dia 31, o João postou um primer desse deck, desse BW Control, na nossa página. Que vai estar nas notas do programa. Falando de Bunch Humans como uma boa escolha para o GP Costa Rica, GP Costa Rica acontece no próximo fim de semana, sábado e domingo, e o nosso amigo Obama vai estar presente. Obama, do que você pretende jogar no GP Costa Rica? Não me diga que você vai jogar de ramp. Então, Então não fala nada, não fala nada. Se você tivesse que escolher qualquer coisa que não seja o Ramp, o que seria? Ótima pergunta, Agora Fadinha. sim. Se eu tivesse que escolher qualquer coisa que não seja ramp, nesse momento tem duas escolhas. Normalmente o João tem uma boa decisão sobre decks, só que ele falou que o Bunch Humans era bom para semana passada. Para essa semana, dado que o top 8 dos Estados Unidos foram quase 8 decks de humanos, né? E no GP da Costa Rica, na lista de inscritos, tem 100 americanos e tem um pessoal de fora. Eu acredito que eles vão vir já bem preparados para jogar contra humanos. E eu acho que a boa escolha seria o BW Midrange Control, dado que eu não posso escolher o Mana Ramp porque vocês baniram. Quando você fala que os jogadores vão vir preparados contra humanos, o que isso significa? São outros decks ou são techs nos decks existentes? O que é vir preparado contra humanos? Eu acredito que as duas coisas. O feedback que eu tenho tido do pessoal que está treinando, que vai para Costa Rica, por exemplo, o Rastaf, ele diz que o GW Tokens tem uma percentagem de vitória alta contra o deck de humanos. Já o feedback que eu tenho do João é o contrário, é que o Band Humans passa por cima do Grimmice Tokens. Mas provavelmente uma das coisas que eles vão fazer é mais ou menos o que o Levi fez ali, né? O Levi usou Chandra no main deck. Sempre eles têm umas duas cartas que ficam mudando, mais ou menos assim. É bem provável que nessa semana eles venham por default com dois Trask Arrogance, pelo menos no main deck, e com mais algumas remoções. Ou eles sempre alteram. Ah, uns usam dois Nem Protector, outros usam dois, o Werewolf, o Lambhold Pacifist. Eles vão vir com alguma coisa que seja melhor contra humanos. E eu acredito que a presença de decks de Language, decks com mais emoção, como o BW Control e o Grixis, eles estejam com maior representatividade, dado de que o top 8 era quase todo de humanos. Então eu acho que isso é o que é como as pessoas vão se preparar para os resultados de semana passada. E quando você vê um field que é preparado para ganhar de humanos, qual seria o deck que está preparado para ganhar desse field? Essa é uma excelente pergunta, e se eu soubesse, eu já daria spoiler do deck que eu colocaria. Então, eu realmente não tenho certeza do que é muito bom. Fadinha, você sabe o que que é bom contra BW Midrange e Grixis? Eu não sei porque simplesmente não apareceu esse deck ainda. Mas de qualquer Ainda não forma, teve uma amostra grande o bastante desses decks no metagame para que os jogadores tentassem ganhar dele para mostrar o que ganharia dele, entende? entendi. Mas a verdade é que no final das contas, ambos GPs foram vencidos por GW Tokens, que é o melhor deck. Vai ser uma coisa meio diferente lá na Costa Rica. Eu não sei se porque eles divulgaram a lista de jogadores. Então pode ser, eu não sei como é o field da Costa Rica, digamos assim. De repente as pessoas locais têm uma preferência por algum estilo de deck. Então, no geral, o que dá para analisar é o metagame como um todo. Então, se você for ver que tiveram muitos humanos, eu acredito que vão continuar tendo humanos, porque já que performaram bem, eles vão continuar tendo representatividade. O GW ganhou ambos os torneios, então também vai ter GW. E na teoria, eu acho que o BW é uma boa escolha, que eu acho que o BW tem chance de ganhar de ambos eles. E, falando em relação às cores de deck, na semana passada no GP de Minneapolis, um amigo que treinou com a gente nesse último Pro Tour, o Paul Jean, né, o canadense, ele passou o primeiro dia invicto, né, 9-0, mas no segundo dia ele perdeu 3, então ele terminou 12-3. Ele perdeu a última rodada para o Owen, que ele diz que acaba sendo o nêmesis dele. Daí ele falando comigo disse que o Owen tirou ele de novo, né, ganhou dele outra vez. E acaba que ele estava jogando de Mana Ramp, ele estava jogando de Red Green Ramp, né? Então é sempre bom quando eu estou perto de desistir do deck, alguém vai lá e faz algum bom resultado com o Ramp, né? Então eu também estou olhando a lista dele e estou conversando para ver, porque na verdade o que acontece é que um match que me frustra muito e que eu acabo perdendo Ramp é o GW Tokens. Já ele tem a experiência completamente contrária. Ele ganha muito do GW Tokens e eu não consigo entender. Então, alguma coisa no, na abordagem da partida a gente está fazendo diferente. E eu tô começando com ele. De repente, se a gente conseguir alinhar aí, acredito que contra o mid-range, assim, é uma boa escolha até jogar de Manahank. Se eu fosse jogar o GP Costa Rica, eu também estaria pensando fortemente no BW, porque ele parece o deck melhor posicionado para ganhar dos decks de Collected Company, dos Humans e dos GW Tokens. E pensando no comentário do Obama, acho que é muito difícil alguém falar que o Owen é o meu Nemesis, porque basicamente se você joga em um GP ou Pro Tour, o Owen é seu Nemesis. Ele tem uma história, porque é o seguinte: ele venceu a penúltima rodada do Pro Tour Milwaukee, né? Se eu não me engano, que foi o primeiro Pro Tour da season. Teoricamente, ele poderia empatar para passar no top 8. Só que o Owen, que já estava em primeiro, com muitos pontos e vantagem na frente, queria tentar fazer com que o Reed Duke passasse. Então, o Owen, que mesmo perdendo, passava no top 8, ele decidiu jogar a última rodada contra o Paul. O Owen venceu e aí o Paul Jin ficou pro desempate para poder passar no top 8. Então, por isso que ele falou que o Owen seria o Nemesis dele, né? Porque tá sempre, entre aspas, tirando ele do top 8. Não em qualquer rodada, mas na rodada que vale o top 8. Outra coisa interessante que eu vi sobre o GP Costa Rica é que vai ter um limite no número de inscrições. Como é que isso funciona e por que que eles fizeram isso? Deixa eu acrescentar alguma coisa. Minha função de crítico principal da Wizards, do podcast, é uma vergonha isso, cara. 500 pessoas num GP que era pra acontecer em Buenos Aires, eles tiraram de Buenos Aires por causa da crise pela qual a Argentina passa, transformaram um GP da América do Sul em um GP praticamente dos Estados Unidos e colocam 500 pessoas só como o limite. É completamente absurdo isso. Vergonhoso. 500 pessoas numa época que os GPs dão 2.000. Corriqueiramente, né? Eles podem alegar que o GP na Costa Rica não seria mais que isso. Eu acho muito difícil, até, sei lá, eu Agora acho vamos vergonhoso. tentar entender. A Wizards não é bom para ela ter um GP menor. Para a Wizards é bom ter GPs grandes que dê a impressão de ter muita procura pelo jogo e que gere muito conteúdo para quem está acompanhando. E também, se a previsão dela é de que não teria mais de 500 pessoas, não precisaria do limite. Então, Olha, qual seria a lógica por trás dessa decisão, pensando que a Wizards fez uma decisão racional? o que eu posso entender sobre isso, conjecturar na verdade, é talvez quando cancelaram o GP Buenos Aires e transferiram para Costa Rica, não foi um fato imediatamente o outro, levou um tempo para definirem que seria na Costa Rica, já não havia mais um centro de eventos com capacidade maior. Tá? Para essa data. Essa pode ser uma opção. Segundo lugar, eu também não sei quando que a Wizards divulgou que haveria o limite de 500 pessoas, se foi recentemente ou desde o início da marcação desse GP. Se foi recentemente, pode ter havido algum problema com o centro de eventos alugado e tiveram que reduzir a capacidade. Os únicos argumentos que eu consigo encontrar são esses: não tinha mais um lugar disponível ou houve algum problema com o lugar e teve que se fixar o limite em 500 pessoas. Mas é absurdo, considero absurdo. Ué, então colocasse um segundo GP no Brasil, então. Tem tantas outras opções que seriam Sim. uma substituição mais natural para a Argentina. Nós, a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando, né? Acho que Sim. é uma pergunta muito interessante para fazer alguém da Wizards sobre essa decisão. Ó, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: semana que vem eu posso dar um feedback em relação ao local do torneio e ver se realmente, dado o país que foi escolhido, se não teria um suporte para fazer um torneio maior, né? Fechando a nossa análise sobre standard, vamos falar agora do RPTQ que aconteceu em São Paulo na última semana. O formato foi selado de Shadows Over Innistrad. Nós temos aqui dois jogadores no podcast que fizeram top 8. O Obama conseguiu a classificação para o Pro Tour em Sydney e o Fadinho, infelizmente, perdeu sua partida no top 8. Vocês que jogaram o RPTQ, o que vocês viram de arquétipos, tanto no selado quanto no draft, dominando o torneio? o que pareceu é que realmente verde e branco são as melhores cores, e muitos dos decks nas primeiras mesas do torneio nos últimos rounds eram verdes e brancos. No selado, parece que as cores que te dão mais consistência, que tem os melhores low drops, assim, melhores steel drops, melhores criaturas, assim, que dá menos errado é você montar realmente um GW. É uma combinação forte, até. E realmente, no selado, parece que é mais ainda. Chegava a ser surreal, porque você olhava as mesas do topo e eram quase todas de GW com um outro RG, né, vermelho e verde, mas a grande dominância foi de GW realmente. No seu lado é o mais forte. Isso denota um mau formato de selado, né? Sem variedade. Ele é um formato realmente de arquétipos assim, né? E no selado você pode não conseguir todas as cartas do arquétipo, né? Mas, de qualquer forma, as criaturas realmente bife, né? Corpo e tal, o verde e o branco estão com as melhores, assim, acho que mais eficientes nas curvas. Então, acaba que você juntando bichos e alguma interação, pumps e afins, já é suficiente para você ter um bom resultado, ter um deck consistente, entendeu? Então, acaba que o GW realmente domina. Isso é importante porque o formato não morre aqui, né? Tipo, as ligas seladas do MOL estão cada vez mais populares, né? Será que vai ficar um formato chato de Mirror de GW? E o GP São Paulo vai ser esse formato, quer dizer, quase esse formato. Eu tô jogando bastante aquela Liga Selada do MOL, e cada vez mais os decks que você enfrentam é cada vez mais GW. E cada vez mais, independente daquilo que você montou, mas se você tá ganhando, lá pela segunda, terceira, quarta rodada, a tendência de você pegar GW é enorme. É o dominante mesmo. Olha, a coisa que eu vou te falar é o seguinte: é muito mais difícil você montar uma pool onde nenhuma das suas cores é ou verde ou branco. Se vocês alguma vez já abriram uma pool em que ambos, o verde e o branco, eram unplayable naquela pool, vocês vão notar o quão mais difícil é montar aquele deck e o quão mais difícil é o deck ser bom. Então, ele sendo verde X ou branco X, você tem um deck mais consistente e mais fácil de montar. Se ele não for nenhuma dessas duas cores, eu sempre senti muita dificuldade em montar um deck. Então, vocês estão dizendo que, por exemplo, alguns jogadores podem ter sua chance de top 8 ou de sucesso em um torneio como esse severamente reduzida só porque a sua pool não comporta um deck que tenha verde ou branco, ou de preferência essa combinação exata. Eu acredito que ele vai ter que está um nível um pouco mais acima, jogar um pouco mais, ou de repente, se a pool dele também vier boa em outra combinação de cores, ele obviamente consegue desempenhar um bom papel. Mas eu acredito que se a sua pool não é nem verde nem branca, é mais difícil de você conseguir chegar lá na frente. E onde que está aquela definição que a gente estava usando para esse formato, de que era um formato de arquétipos e não um formato de cores? Será que isso só serve para o draft e não tanto para o selado? Eu acredito que no draft isso fique muito mais claro, para você poder montar os decks de draft, realmente porque você acaba até fazendo escolhas dentro da própria cor, escolhendo criaturas e cartas diferentes dentro da própria cor. Mas realmente na parte do selado, se você está procurando consistência, né, que na questão é botar bichos em interação. Por exemplo, no selado eu vi algumas pessoas tentando jogar Thing in the Ice, a coisa no gelo, que depende de você castar pelo menos quatro instant ou sorcery para poder flipar a Thing in the Ice. No selado é muito difícil você conseguir fazer isso, fazer o deck de spells, né, que seria um deck UR, entendeu? Tipo, teve um oponente meu que chegou com a Thing in the Ice com um marcador, mas não conseguiu fazê-la flipar. Ou seja, ele foi desempenhando um plano que chegou no momento simplesmente caiu dentro d'água. Então, dependendo do tipo do arquétipo que você vai montar, alguns arquétipos dependem mais de cartas incomuns. Então, é mais difícil você, no selado, você ter aquela quantidade de cartas para montar bem um deck daquele tipo. Já o verde e branco, as cartas comuns já são boas o suficiente para você ter uma massa de criaturas e algum tipo de interação e conseguir ir avançando, entendeu? Então eu acho que se na sua pool não tem nem uma boa pool branca ou verde, eu acho mais difícil de você montar o seu deck. É, esse é realmente o problema que eu tenho com esse formato, que o verde e o branco eles são um tanto quanto desbalanceados. É realmente muito difícil montar um deck sem verde ou branco, e normalmente os decks com verde e branco são muito melhores do que os outros. Tanto em selado quanto em draft, eu acho que esse formato é um pouco desbalanceado. Só exemplificando, se quer dar nome aos bois, você pensa lá nos early drops, igual o Obama falou. Comuns, né? Só dos comuns. Só pra você ver como é a diferença para outras cores. O verde tem aquele lobo que pumpa com 6 manas na curva 2. O verde na curva 2 tem também aquele 2-1 que vira 4-2 trample. O branco tem aquele carinha que, com de uma mana apenas, que se você vira outra criatura, ele vira um 2-3. É, as remoções verdes, o Rapid Bite, o Puncture Light no branco. São todos early drops e todos bem eficientes, né? Que você não vê nas outras cores assim com mais consistência igual tem no verde e no branco, né? O Puncture Light ele não é tão bom quanto parece por ter aquela cláusula que a criatura tem que estar tá atacando ou bloqueando, que é onde você entra direto tomando pump. É, não é, Fadinha? Você concorda? Sim, o que eu queria também adicionar. É que, respondendo à pergunta, e que se no draft essa característica do formato de GW ser tão melhor seria mais. É, se no selado seria menos forte do que no draft. Na verdade, eu acho que no selado ela é mais forte do que no draft, porque no draft é mais fácil você ser cortado e não conseguir montar um GW, enquanto no selado você recebe uma pool com mais ou menos o mesmo número de cartas em todas as cores. Então, a chance de o G e o W serem as duas melhores coisas da sua pool para você colocá-las juntas é maior do que de você receber elas num draft. Então, é mais fácil você montar um GW, é mais provável de você montar um GW no selado do que no draft. Bom, então, comentando sobre a afirmação do Fadinha de que verde e branco é mais comum no selado do que no draft, realmente, porque no draft você vai ter que ir mais ou menos com o fluxo das cartas estiverem vindo, apesar que eu acho que é mais ou menos um consenso de que o verde é a cor mais forte desse formato. Tem as criaturas mais eficientes na curva, as cartas comuns são muito boas. E pode ter muita gente na mesa forçando verde, mas acaba que como verde é tão deep, ele pode acabar suportando vários drafters na mesma mesa. Mas a verdade é que você olhando assim comparativamente em relação a cartas comuns para você montar a base de um deck, por exemplo, é muito difícil você ter um deck em que a sua cor principal é o azul. Porque esse é um formato, querendo ou não, que os two drops são muito importantes e afins, até por causa de lobisomens, e também porque é um formato que a gente tem a noção de que é muito difícil voltar de trás. Se, tipo, você perde um drop e o seu oponente faz, para você recuperar aquilo ali é muito difícil. Então, acaba que se você for olhar os two drops bons, azuis, comuns, eu acho que não tem nenhum que o drop realmente bom azul. Então, a azul, que é provavelmente a cor mais fraca nesse formato, mas que também, dependendo do que está vindo das incomuns, se as pessoas estão se mantendo longe dele, você acaba conseguindo complementar um deck e uma estratégia. Normalmente, as cartas boas azuis são incomuns, né? Se você for ver a discussão que a gente teve lá no Pro Tour, antes do dia do torneio mesmo, era que as boas combinações de cores para citar e montar decks eram dentro de Naya, né? Verde, vermelho, verde, branco e vermelho e branco. Eram as cores boas. Por exemplo, a ideia do deck de pista, que é o G, era que você só entraria nele se você pegasse algumas das incomuns boas, né? Aquela criatura de custo 2, como é que é? O Eduardo, né? O Illuminator. que é o bicho que duplica as pistas. Quando você investiga, você investiga uma outra vez. Ou o encantamento, que é uma das melhores cartas do formato, até, que é o Ongoing Investigation, que no deck de pista é insano. Então, mas se você for ver, todas as cartas que eu for citar aqui para você são cartas incomuns. Então, são boas cartas, são cartas azuis, mas são todas incomuns. Então, não vão estar disponíveis sempre. Então, realmente, é muito difícil montar um deck e partir de cara para o azul. E o verde, como tem muitas cartas comuns disponíveis, e é uma das cores que o pessoal entra mais. E aí também é você acabar, falando de draft em geral, é você acabar vendo os tipos de carta, independente de cor, mas as cartas nos arquétipos que estão sendo passadas para você poder entrar. Porque é mais importante você ter cartas que façam sentido no seu arquétipo do que simplesmente cartas boas no vácuo. Assim. Obama, uma pergunta. Sobre os arquétipos que foram falados, por exemplo, BR Vampires, o G-Clues ou o W Espíritos, eles são viáveis? Eu acredito que todos os arquétipos são viáveis, sim. A única questão é o que é necessário para você montar um bom deck dentro daquele arquétipo. O BR Vampires, se você tiver as cartas, ele realmente é um deck insano. É uma coisa surreal, realmente. Mas, tipo, são cartas incomuns que transformam um deck numa coisa melhor. Tipo, você ter os bons enablers de descarte. Tem um bicho que é sensacional. É o bicho de duas manas, Heir of Falkenhayn. Quando o Obama tava falando que o BR Vampires, quando você podia fazer direito, era um deck insano. O meu deck era o BR Vampires, era insano. E eu me fudi mesmo. O deck do seu oponente era azul, não era? Era azul e preto. Zumbi. O deck dele, tipo, era pior que o meu, mas eu acho que ele era o melhor deck da mesa depois do meu. Sério? Pelo que eu feedback que eu ouvi das outras pessoas vendo as outras partidas, foi é o que eu acho. Ah, é o que parece. Sendo que você sabe que essa é a pior combinação, né? É o B. Mas mesmo assim, o deck dele era o melhor deck da mesa, o deck dele tava bem bom. Todos os zumbis raros. Ah, claro. Que sinergizam uns com os outros. É, porque... Tipo aquele que volta do grave, aquele que fica do grande, lado, tem do lado da mesa, o cara... Sim, do lado de lá da mesa tinha um cara que abriu a vacina no primeiro pack, né? Que era o meu oponente. É, o cara tava sentado na minha esquerda. Fiquei bolado. Podia ter sido eu abrir. É, eu ficaria muito mais feliz, né? Mas... Eu ficaria muito mais feliz? Você ganhou de qualquer jeito. Eu sei, mas a vida é assim. Embora. A questão foi a seguinte, eu draftei já com medo, eu tive que draftar em volta da você, na verdade, era pensando em pegar cartas que me proporcionassem ou matar ele antes ou matar a você. Acho que eu vou o que você draftou? Aqui, o meu draft do Top 8 foi um RG Werewolf, que pra mim tava bem focado, eu tinha acho que umas três cartas off, assim, que não foram muito boas, mas eu tinha, acho que, se eu não me engano, eu tinha uns 9 lobisomens e mais uns 5 lobos, alguma coisa mais ou menos assim, ou somando tudo dava uns 10 lobos e lobisomens, e eu tinha 2 do encantamento flash, que dá mais um e trempo para os lobos e lobisomens. Ah, então acabava que... Sim, acabava que mesmo as minhas cartas que eram meia boca viravam uma máquina por causa do encantamento. Então qualquer bicho era um 3-3 trample e eu tinha 3 da carta que dá mais um e double strike. Então praticamente eu tava combando pra cima dos caras, né? Qual foi a história que tu disse de jogar em torno da vacina, draftar em torno da vacina? Os piques ficavam à mostra na mesa, então você conseguia ver se seus oponentes pegaram cartas flip. Só que a questão era, como o top 8 do RPTQ ele só é uma rodada, então você só precisa se preocupar com um oponente seu, que é e você sabe quem é por causa da posição que ele está. Isso até torna as pessoas que estão do seu lado seus melhores amigos, né? Você quer passar tudo de bom para eles e receber tudo de bom de volta. Então, foi até interessante, né? Porque eu vi... E o meu oponente, acho que foi o primeiro a picar a sua carta, e foi uma vacina. Aí eu já fiquei muito feliz, né? Eu só jogo uma partida e contra o cara que tem a vacina. Só a melhor carta, né? Da edição. Na hora eu pensei em já fazer um mimimi na mesa, mas tava draftando, eu fiquei na boa, né? Mas aí, conforme eu fui draftando, tipo, meus três primeiros picks foram três remoções. Na verdade, só uma matava bem a vacina. É o encantamento que você paga um, sacrifica ele, descarta uma carta. Sinister Concurso. Dança Macarena e mata o bicho, né? Isso, exatamente. Na verdade, eu acho que, pensando nisso até... No meu último pack, eu tive uma escolha, que provavelmente eu fiz até a escolha errada, que veio aquela... Vocês vão ter que me ajudar com o nome das cartas, que eu realmente não sei. É aquela spell vermelha, de custo 4, que a criatura causa de nela mesmo igual ao poder. Inner Struggle, eu acho. Isso, acho que é isso mesmo, Inner Struggle. Eu tinha a escolha entre Inner Struggle e o Lobisomem de 5 manas, o Gatstaff, alguma coisa, o 5-4. Gatstaff, Arsonist. Esse. Eu tinha a escolha entre esses dois. E no momento, naquele momento, eu tinha duas remoções que podiam matar a vacina, né? Eu tinha um Lightning Axe e tinha um daquele... Como é que é? Midnight Hunt? Acho que é isso, né? Que é o fight de Werewolf. Acho que é o fight instantâneo verde, né? Isso, exato. Eu tinha duas remoções que matavam, que poderiam matar, assim. No segundo pack, eu acho que a pessoa à minha esquerda estava de verde também. Então, acabou que no meu segundo pack, eu não recebi muitas criaturas. Então, eu priorizei criaturas no terceiro pack. O Lobo 2-2 deu volta na mesa. Eu não sei como, mas obrigado, Deus. Deu volta na mesa. E eu tanquei mais uns dois lobisomens também ainda, mais pra frente. Então, o meu deck era uma pilha de lobisomens com dois encantamentos que davam mais um em trampo. E era flash ainda, que sinergiza muito bem com o Arof. Dois da Spell Instant, que dá mais um Double Strike. E mais um Fiery Temper, um Lightning Axe e dois Fights. Um Apis Bite e um Midnight Hunt. Então, eu olhei ali, eu contei, eu falei, vou enfrentar uma vacina, mas eu, tipo, de two drop eu tinha dois de cada lobo, dois do lobo vermelho, que é o lobo Fireball, né, com ímpeto, e dois do que você paga 6 e ganha +4/+4, tinha lobisomens. Então, era um deck bem agressivo, que o meu plano ou era matá-lo antes dele chegar lá, naquele ponto de onde a vacina seria devastadora, ou lidar com a vacina com as emoções que eu tinha, tipo, tentar jogar em volta, atacar pouco até com isso. Acabou que, no meu jogo com o cara, eu fiquei com tanto medo da vacina que uma das minhas decisões dentro do jogo foi pior, porque eu tentei jogar em torno da vacina e acabei jogando errado. Na verdade, meu oponente ficou preso em lentes por alguns momentos. E se eu tivesse jogado certo, no momento que ele abaixasse a vacina, ele morria exatamente naquele instante. O board state era... Fadinha, me ajuda no nome das cartas. O Lobo 2-2 que pampa. Cruel Wolf. Isso. Eu tinha o Cruel Wolf na mesa. O lobo Fireball. 1/2 com ímpeto, que você paga uma incolor a vermelha e ele ganha +2/+0. É, Ember Eye Wolf. Isso. Eu tinha, então, o Cruel Wolf, o Ember Eye Wolf... E o encantamento na mesa. E aí, eu ataquei no turno anterior. E eu tinha a opção de ou pampar esse lobo, o lobo vermelho, uma vez, para causar 2 de dano a mais no meu oponente, e abaixar o outro, que foi o Zolf que eu tinha na minha mão, ou então só deixar o dano resolver e abaixar da minha mão aquela criatura verde, o 5/4, que quando uma criatura se transforma na criatura que não você é humana... Você homens, você ganha 2-2. Isso, exatamente. Eu tinha Cult of the Waxing Moon. Isso, Cult of the Waxing Moon, exatamente. Eu tinha a escolha de ou dar mais dano naquele momento e dar mais dano, colocaria meu oponente a 8 e abaixar o Quill's Wolf ou abaixar esse 5/4. Só que a questão era, eu pensei, já que ele pode no próximo turno achar a quinta land, na verdade a quarta land, né? E ele tinha uma tríade na mesa, poder gerar mana. Ele pode fazer assim, e aí eu quero já ter castado esse bicho que bate mais. Só que a grande questão era, na mesa, o encantamento dava atropelar e mais um para lobos e lobisomens. E essa criatura 5/4 não é nem lobo nem lobisomem. Então acabava que o outro lobo seria melhor, porque ele teria trampo. E nenhum dos bichos que meu oponente tinha na mesa conseguiam trocar um para um nas minhas criaturas. Mesmo que ele fizesse asa assim, não seria tão problemático para mim, porque eu perderia uma criatura apenas e continuaria passando dano com o trample. Então eu decidi não inflar minha criatura e fazer o bicho 5/4. O que aconteceu? No turno seguinte, ele teve mana para fazer asa assim e eu ainda ataquei errado, porque eu ataquei com uma criatura só, sendo que de qualquer forma, de qualquer bloco que ele tentasse, ele só conseguiria matar uma criatura. Ou seja, eu deveria ter batido com todos e passado mais dano. Não só isso, como se no turno passado eu tivesse dado mais 2, mais 0 para o meu lobo, ele estaria com 8 de vida. E a mesa dele era o seguinte: era a Dríade, que gera mana, e dois bichos 2/2. Um era aquele capitão da milícia, e o outro era o bicho 2/2 com delírio branco que voa. Da forma que estava a mesa dele, com essas três criaturas, e ele tinha três lands, ele abaixaria a quarta land e usaria duas criaturas para gerar mana com a Dríade, eu teria na mesa dois Killed Wolf e um Embraer Wolf, todos eles com habilidade de pampar e causar dano, né? Dessa maneira, independente do bloco que ele desse, ele levaria 8 de dano, comigo usando as manas para pompar o bicho. Tanto ele bloqueando os bichos antes de fazer a vocin e fazendo a vocin depois, ou tapando dois bichos para fazer a vocin antes, a soma do dano com o trample daria o 8, que acabaria fechando o jogo 1. O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte: eu não fiz isso. E por causa disso, olha o problema que gerou. Eu bati com um bicho só, com um Embraer Wolf. Ele fez a Avacyn, matou meu bicho, não tomou dano nenhum. E a Avacyn contou com uma quarta criatura para que o capitão da milícia dele flipasse e começasse a botar token todo turno. Ou seja, por uma decisão errada minha, acabou virando uma bola de neve que eu ainda ganhei esse jogo, mas eu tive que contar com a sorte. Ele fez assim, engoliu meu bicho, desvirou, me bateu 4, eu tava com 20 de vida, eu fui a 16. Passou o turno, eu fiz um ataque com os dois Killed Wolf, que eu abaixei na mesa, para forçar ele a ter que blocar, para que um dos bichos dele morresse e a assim acabasse matando a mesa dele mesmo, com a habilidade de quando uma outra criatura dele morre, causar 3 de dano a todas as criaturas. Com isso, iria sobrar na mesa somente o meu 5-4, pelas minhas contas. Eu ainda perdi uma outra questão. Naquele mesmo turno em que eu passei para ele, que ele desvirou com a vacia, ele fez mais 2 bichos, sendo que um dos bichos era o Deathcap Cultivator, que daria para ele a 6ª mana, e ele também tinha um Killed Wolf. Então, ele na manutenção dele, com o trigger da vacina na pilha, ele pompou o lobo dele e a Avacyn flipou e deu os 3 de dano em todas as criaturas e 3 de dano a mim, me levou a 13. Sobrou na mesa dele a Avacyn e o lobo, que estava pompado, estava 6-6. E eu sobrei com uma carta na mão. A decisão do meu oponente foi me atacar com os dois bichos. Ele tinha 10 de vida e eu tinha 13. Ele me bateu com os dois bichos. Cara, aí eu comecei a pensar: minha out nesse jogo é comprar a spell que dá mais um double strike, que eu causo 12 de dano nele e finalizo esse jogo. Pensando nisso, eu tomei os 12, fui a 1 e torci pra dar sorte. Acabei comprando uma out que eu não lembrava que eu tinha, que era outro Embraer Wolf, né? Que ele tem ímpeto e paga 2, ele ganha mais 2, mais 0. E eu tinha na mesa, se eu não me engano, acho que 6 manas. Então foi certinho para fazer o bicho inflar 2 vezes e causar 11 de dano nele. E ele morreu. Então, tipo, isso até mostra o seguinte: como nossas decisões afetam completamente o destino do jogo. Não é só, ele tinha uma avancinha e por isso eu perdi. Ou perderia. Não. Se eu tivesse jogado certo, a avancinha não teria nem importado. Porque no turno que ele fizesse, eu já ia vencer o jogo. Entendeu? Então, tipo, uma das coisas que as pessoas, tipo, às vezes ou fazem vista grossa ou realmente não enxergam é o quanto a ação delas influencia no jogo, e elas acabam culpando fatores externos como se fossem o motivo da derrota delas, entendeu? Muito bom aprendizado, muito boa atitude e a história da jogada é muito boa também. E o Obama comprando a carta certa na hora certa também é um tema recorrente, né? O perfect die all over again. Ele tinha três cartas certas que ele poderia comprar, né? E acho que ele fez a jogada antes disso, contando que se ele comprasse uma dessas três cartas, ele certamente ganharia o jogo. Exatamente. O jogador de Magic adora contar a sua partida. Sua partida é sempre a mais interessante. Isso não é uma crítica, não é uma reclamação. Acho que as pessoas, obviamente, gostam de serem ouvidas e gostam de expor sua grande jogada, seu grande momento, ou contar uma derrota também. Então, tudo bem. Mas uma crítica que eu tenho a fazer é o seguinte: se você vier para falar simplesmente que perdeu porque fludou, zicou ou deu azar, e não tem mais nada para tirar dessa partida, eu acho que está cometendo algo que é prejudicial para você mesmo. Por exemplo, uma partida que eu vi nesse RPTQ, eu vi a mão que a pessoa quipou. Ela quipou, tipo, cinco terrenos e duas cartas. Nenhuma das cartas gerava, tipo, um card de vantagem ou tinha card selection nem nada. Essa foi a mão que a pessoa escolheu quipar, ok. O que aconteceu foi que ela comprou algumas lentes a mais, eu não me lembro a proporção de lentes e spells que ela comprou, mas no final desse game, a reclamação foi: ah, fludei. Mas peraí, você escolheu manter aquela mão de cinco terrenos, então o risco de fludar estava, né, na sua frente, era iminente. Foi uma decisão que você tomou. Então você não pode simplesmente apontar e dizer que fludou como se você tivesse quipado uma mão de dois terrenos e aí comprou oito terrenos em seguida, ou coisa do tipo. Foi uma escolha que você teve. Você poderia me ligar aquela mão e não seria só simplesmente fludei. O jogo tem muito de variância, então realmente fludar e zicar vai acontecer. Mas já aconteceu comigo também, quando eu estava pro RPTQ. Tava jogando um selado, que eu tava até muito feliz, porque o meu oponente tinha feito uma Uven Wild Hydra, e ele tinha também uma West Veil Abbey, que ele flipou. E no mesmo ataque, ele foi e bateu com as duas. Aí eu usei aquele Silver Strike. Então, no mesmo momento, eu bloqueei o West Veil Abbey dele com o Token Fly, dei um Silver Strike na Hydra. E na minha mão eu tava guardando um Declaration Stone há muito tempo, a partir do momento que eu vi a West Veil Abbey em jogo. Então, no momento que eu lidei com as duas maiores threats dele, e aí eu comecei, continuei atacando pelo ar e fui conseguindo levar esse jogo para frente, no qual ele tinha duas bombas na mesa, eu tava, né, obviamente me sentindo muito bem com o jogo. E aí o que aconteceu? Ele, no momento de desespero, sem carta nenhuma na mão, ele castou, que dá mais um para todas as suas criaturas, né? Um cavaleiro branco, né? Que custa 4. E bateu com tudo. E aí, a informação estava toda na mesa. O quanto que as criaturas estavam, todas as criaturas dele, e o quanto que eu tinha que bloquear para sobreviver, desvirar e ganhar na volta. Eu fui, dei todos os meus blocos lá, devidamente, e dei ok. Do nada, eu vou lá e vejo o resultado do jogo, onde eu morri. Aí eu olhei e falei: peraí, como é possível? Eu dei todos os blocos. Nesse meu momento em que eu, né, me enchi de ar, consegui lidar com todas as grandes threats dele e agora ele fez aquele ataque desesperado, eu fiz os meus blocos aqui. Eu deixei de bloquear corretamente, onde uma das criaturas dele era aquele humano 3/3 Trample. E eu bloqueei ele com um token e por causa disso eu morri. E passou o dano. Então, tipo, eu joguei o jogo fora na mesa. Por um vacilo meu, por um descuido meu. No jogo 2, eu fudei e perdi a partida. Então, seria muito fácil para mim virar e falar: ah, perdi essa partida porque eu fudei. Mas não, cara. Se eu tivesse jogado certo naquele game 1, o game 2 eu perderia porque eu fudei, mas o game 3 a gente não sabe o que iria acontecer. Seria uma história completamente diferente. Então, o que eu quero dizer para quem está ouvindo esse podcast é o seguinte: eu acho que você tem que cuidar da sua partida muito mais do que só ziquei, fludei ou dei azar. As decisões que você tomou para chegar naquele ponto enfrentam mais do que só aquele pequeno espaço onde a variância te afetou. Então, eu acho que um dos passos para que você possa melhorar e um dos momentos em que eu senti que estava melhorando foi quando eu aprendi a perder. quando eu comecei a olhar, tipo, pô, perdi, mas por que que eu perdi? O que aconteceu? Até parar e perguntar pro meu oponente, pô, nessa jogada aqui, se eu tivesse feito isso, pô, dava certo? Você tinha resposta ou não? Você acha que era certo fazer isso? Eu acho que muitas das vezes a gente vê as pessoas levantarem da mesa, tipo, bravos, obviamente, perderem, ninguém gosta de perder, mas eu acho que você tem que aprender com isso para poder melhorar lá na frente, entendeu? Afinal de contas, o objetivo maior é você ir evoluindo como jogador. Então, quando você for contar a sua próxima história lá, chegou no seu grupo de amigos, ah, perdi, ziquei, mas mesmo zicando, eu tive jogo e tive essa decisão, afinal de contas, ah, quando você fluda, se você tem menos recursos, tem que administrar melhor seus recursos, ou às vezes arriscar mais, entendeu? Aquele lance onde a pessoa vira para você e fala, ah, tal pessoa tem muita sorte, ele top deca, mas a questão é que a pessoa não tá vendo que você fez um plano de jogo voltado para que, se você desse sorte de comprar aquela carta, ela tivesse efeito. Se você estivesse jogando errado, não interessa a carta que você comprasse. O estado do jogo não ia estar propício para que a sorte que você deu te ajudasse em nada, entendeu? Então tem muito mais coisa envolvida no jogo do que simplesmente você só perde quando dá azar, entendeu? Então eu acho que aprender com a sua derrota é um grande passo que você pode dar para ir acabar melhorando. Né? Tempos atrás... nós todos da equipe aqui, a gente leu um artigo que falava sobre o jogador A e o jogador B, onde ele falava que o jogador A ia para um torneio, fazia 0-2 e ele dropava instantaneamente. Enquanto o jogador B fazia 0-2, normalmente, quando a gente tinha que normalmente PTQs eram de 7 rodadas, o jogador B começava 0-2, mas ia jogando e terminava o torneio 5-2. Então o jogador B tirou muito mais proveito de testar o deck dele, de treinar, de ver o que ele estava errando, o que ele podia melhorar para poder evoluir. Enquanto o jogador A simplesmente quitou e possivelmente de nada tirou aquele torneio. Então a verdade é que a gente realmente aprende muito mais na derrota do que na vitória. Então... a próxima vez que acontecer com você, tenta ser o cara que vai contar aquela história de, cara, fudei, mas mesmo assim ganhei, porque consegui administrar o jogo de tal maneira que, em certo momento, onde eu tinha que arriscar certo e eu comprei aquela carta. E aí você pode ser a pessoa contando as histórias dos bons top decks que te salvaram mesmo de um jogo perdido, entendeu? Tenta tirar mais do jogo do que só a raiva perdi. Tenta, tipo, interagir com o seu oponente mesmo e aprender um pouco mais. E eu acho que isso é muito válido. Então, para fechar a discussão, Obama, já que você estava lá, quem são os outros brasileiros que vão jogar o Pro Tour em Sydney e que venceram suas partidas no Top 8? Então, eu venci, né, uma das minhas partidas. O Rorix, né, o Pedro Carvalho, venceu a partida dele também. O deck selado do Rorix era insano. Eu vou só falar 3 cartas que ele tinha na pool dele. Odrich, Sigarda e Avacyn, no mesmo deck GW, que já é pouco forte, né? Tem uma outra pessoa que eu vi o pessoal falar que é Romani. Eu particularmente não conheço. E a outra pessoa, eu só sei o sobrenome. Se eu não me engano, o sobrenome dele é Fischer. Mas eu realmente não conheço e nem conheço também apelido nem nada, tá? Mas essas foram as 4 pessoas que se classificaram. Fechando então mais um episódio do Manafix Podcast. Valeu, Obama, por ter participado pela primeira vez. A gente espera você mais vezes aí com a gente. Oh, valeu, galera. Eu espero voltar, realmente espero voltar com boas notícias, se Deus quiser. Valeu a você que ouviu o nosso episódio até o final. Se você quiser as novidades do Manafix, tanto do podcast quanto do nosso site e da loja, você pode acompanhar a gente em manafix.net. E além do nosso site oficial, Jaqueline, onde as pessoas encontram atualizações do Manafix na internet? Agora nós temos um Twitter, @Manafix. Temos também... Como é que é o nome daquele negócio que posta foto? O Instagram. Nós temos aquele negócio que posta foto, o Instagram, conhecido em Portugal como o Instagram, também @Manafix. E no Facebook. No Twitter você também pode seguir o Jaqueline, @_Jaqueline. E você pode me seguir, @O_Tomás. Pode me seguir também. Você pode seguir o Cauer, hein? @Cauer1986. E você também pode adicionar o Wilson no Facebook, se você quiser fazer perguntas para ele. Muito obrigado, galera. E até a semana que vem. Valeu. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu. Valeu, galera.